Você ouviu? Você ouviu? São Francisco, até o amanhecer. Todos os dias, da meia-noite às 5:30 da manhã. ZYJ 784, 870 kHz. Rádio São Francisco, 12 mil watts de potência. 12 mil watts de potência. Estúdios localizados à rua Rafael Pardinho, 249. Parque de transmissão, Coab, Rocio Grande, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Rádio São Francisco. ZYJ 741, Rádio Itabirate Blumenau, 9 mil watts de potência. 9 mil watts de potência. Estúdios localizados à rua 15 de novembro, número 600. Quarto andar do edifício Visconde de Mauá. Parque de transmissão, rua Goiás, número 955. Garcia Blumenau, Santa Catarina. Nosso lema: educar, instruir e divertir. Rádio Itabirate Blumenau. Ver de perto as belezas naturais de nossa ilha encantada. Traga sua família e goze as delícias do paraíso na terra. Visite São Francisco do Sul e aproveite para contemplar 5 séculos de história. As belezas naturais da ilha, sua gente hospitaleira, vão lhe oferecer paz e alegria, além da harmonia do ambiente. Verdadeiro santuário da natureza. São Francisco do Sul, uma das mais antigas cidades brasileiras, com suas belas praias e paisagens tranquilas, oferece a você, à sua família, o conforto para um bom e necessário repouso. Venha e aproveite bem, convivendo com sua gente acolhedora, que vai receber você de braços e corações abertos. São Francisco do Sul é também uma importante e bem organizada cidade portuária, em franco desenvolvimento. Venha, venha logo. E guarde no coração um espaço para você curtir depois a saudade desse paraíso em Santa Catarina. Cinco e 32. A Rádio São Francisco apresenta Domingão Sertanejo. Domingão Sertanejo. Domingão Sertanejo. Aqui nos seus 870 kHz. 870.